botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizendo que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. É engraçado, ontem eu tava sorrindo, animado. Hoje eu tô tão triste, trancado aqui neste quarto. Desanimado pra tudo, sozinho contra o mundo. Com vontade de me matar e me jogar de um viaduto. Como eu fui burro, eu errei e continuei errando. Saí gritando até pra Deus ouvir que eu te amo. E do que adiantou as juras de amor que eu te fiz, já que você me deixou claro que eu não te faço feliz. Infeliz agora estou e nem sei pra onde vou. Talvez eu volte para a casa dos meus pais e acabou. Aquele sonho que sonhamos juntos em tantos anos já não faz tanto sentido pra eu continuar sonhando. Eu tô chorando a toda hora, minha alma também chora. As minhas lágrimas caem enquanto a chuva cai lá fora. E lá fora tá tão frio, mas aqui dentro nem se fala. Quem me aquecia foi embora e levou minha paz na mala. Ontem vi você sorrir, hoje vi você chorar. Mas hoje, ontem, amanhã será. Ontem vi você sorrir, hoje vi você chorar. Mas hoje, ontem, amanhã será. Eu compreendo a sua dor, mas se eu não posso senti-la, também me tranco no meu quarto. Hoje o vento nem ventila e fico olhando para o teto, vendo os insetos na lâmpada, ainda em busca de uma luz enquanto busco a esperança. Lembranças me fazem viajar no tempo e como é bom transformar isso em música, reconhecer meu dom, ouvir a voz do coração. Preferi fazer silêncio, mas a mente não se cala. Ela fala quando eu penso e fica tenso o meu clima e reflete na minha rima o sentimento do tormento que só meu pai lá de cima observe e testemunha. Em minhas noites solitárias eu sinto sua companhia, mas também a falta de várias pessoas que eu amo, mas que não me correspondem. De madrugada eu as chamo, mas elas nunca me ouvem. Poesias eu declamo para que os anjos louvem. Tudo acaba, mas hoje e amanhã será ontem. Ontem vi você sorrir, hoje vi você chorar. Mas hoje, ontem, amanhã será. Ontem vi você sorrir, hoje vi você chorar. Mas hoje, ontem.